8, Wood à esquerda, base pela direita pro Suno 7, reporte o corpo na final no 7, challenge Oscar. Curva à esquerda, grava pra 1500, vai reportar de base para a final da 1-7, challenge Oscar. Quilombo Oscar, livre táxi, reporte na papagem, show time Suno 0 no 4. Azul 5021 na Lima tem cabeceiro no zero. Juliette November Whisky, Solo 38, libere primeira direita, chama o Paulo Salvador no 21, no decimal 1, confirme o pátio. Tem aqui Romeu Lima no momento sobrevoando o farol de Itapuã? Afirmo, vai se locar para esse calamar e sem interferir, aqui Romeu Lima. Gente, informa a aeronave para pouso pistão na 7, mantenha livre o eixo de decolagem da pistão na 7, hein, Romeu Lima? Vai manter livre o eixo da pistão 7, a terceira aeronave reportará sem visual, aqui Romeu Lima. Romeu Oscar, aguarde para ingresso, aeronave para pouso, pistão 7. Azul 5021, precisar decolagem pistão 0, vento 160 graus, 149. 5021. Calamari, sem interferir, aqui, Romeu Lima. Change com o meu Lima, evite o eixo de decolagem da pista 1-7 e não se aproxime do eixo de decolagem da pista 1-0. Gente, vai manter a presente posição, hein, com o meu Lima. Quando autorizado para a companhia, massivamente deixando o zero, prosseguir para a terra em frequência. Negativo cruzamento, tem aeronave para pouso pistão no 7, mantém o setor e aguarde instruções, hein, Romeu Lima? Não aguardo, hein, Romeu Lima. E mais para a final da 1-7, o Charlie India Oscar. Charlie India Oscar, autorizado para o pistão 7, o vento 150 graus, no 29. Autorizado para o Charlie India Oscar, graças, 1-7. Já pistão no zero, reporte estabilizado. 7, tem instruções para 2000, ajusta 10093, autorizado X-Ray, reportará estabilizado 4485. 4485, informa que temos um helicóptero mantendo 1000 pés na região do farol da barra, não irá conflitar com a sua aproximação. A ciente do tráfego, 4485. 10, sem interferência com o eixo de decolagem da pista 17, autorizado. Está presente a posição, mantém através do eixo da 17. Vai cruzar o final da 1-0, diante do Romeu Lima. Franco, 7-5, boa tarde. Tudo pronto? A transmissão foi intercortada. Franco, 7-5, pode esperar pronto, boa tarde. Franco, 7-5, boa tarde, ali mantém cabeceiro 1-0. Ali mantém a 1-0, Franco, 7-5. Inicia o cruzamento do eixo da 1-0, visual coronave pousado na 1-7. Quando autorizado, prossegue para o eixo da cabeceira 1-7 a fim de desvio da formação Yankee Romeu Lima. Ciente, autorizado o eixo da final da 1-7, o Yankee Romeu Lima tem o tráfego no visual. Librando o eixo da 1-0, Yankee Romeu Lima. O Charlie India Oscar, solo 4-2, confirme o pátio. Controle Salvador, boa tarde, é o Guardião 01. Eu sigo o Guardião 01. O 01 está descendo para 510 e seguirá pelo litoral para Salvador. Tenente, Guardião 01, 500 pés, ajuste 10, 14, prossiga pelo litoral, reporte no através de Pituaçu. 10, 14, litoral, reportará o através de Pituaçu, 01. Guardião 01, temos um tráfego no TR-72, na aproximação para Salvador, a sua retaguarda. Informo que ele virá para a pista 10 de Salvador, vai seguir o tráfego na aproximação, porém só vai manter a linha do litoral. Cruzado cruzamento da 17 até Aerostat, Juliette November Whisky. TAN 4715, autorizado decolagem para 10, vento 160 graus, 149. Livre decolagem 10, 147. O Papa Tango Yankee Romeu Lima chama o controle em 119.8. Vertical da RMA, transferindo 119.8. Yankee Romeu Lima. Salvador, Yankee Romeu Lima, livrou frequência da torre, através de Seasa, vai prosseguir para Sierra India com Índia, desviando de informações. Gente, Yankee Romeu Lima, livre de desvios de informação meteorológica, reporte visual com local de pouso. Reportará quando visual, Yankee Romeu Lima se escuta. Controle Salvador, no 9 decimal 8. Gente, TAN 4715. Que o Romeu Alves autorizado decolagem 7, o vento 1 no 60 graus, no 39. Controle Salvador, badagem TAN 4715, 1500 pés na Arbor 1. 4715, contato radar na decolagem, suba via Arbor 1 para o nível 360. Sobe via Arbor 1 para o 360, TAN 4715. Uno 396, acione identificação, desta via, Bomed 1 para o nível 050. Vem aqui, Romeu Lima, frequência livre. Estabilizou o RLS X-Ray 4485. Azul 4485, prossiga na aproximação e chame torre 118.95. 1895, 4485. Controle Salvador, Papatango, Kilo Romeu Oscar. Papatango, Kilo Romeu Oscar, corredor Axé 1 no meu pé. Reporte Farol da Barra, atente ao tráfego do Guardião 01, um helicóptero mantendo 500 pés em regresso para Salvador, mantendo o litoral. O número 6, corredor AC, reportará na Farol da Barra, ficará atento com o tráfego. Guardião 01, atente ao tráfego Bravo Novembro 2, Papá decolado da 17, subindo para 1 mil pés, vai manter o corredor AC, reporte visual com o tráfego. Ok, entendido o tráfego, estamos a 410. Cliente, reportar a visual, o 01. E a posição máxima, 5021. Azul 5021, inicialmente mantenha a aviação, 1 na guarda para voar máxima. Trânsito no 454, próximo ponte de carga 0, pronto. Visual, cabeça 4485. Azul 4485, autorizado pouso, 10, o vento 150 graus, 29. Livre pouso, 4485. O Gol 1454, mantenha o... Ponto 0, piscina 0. Mantenha o ponto 0, 0, 4-5-4. 5021, voo em Motiva da presente. Motiva, 5021, obrigado. Kilo Romeo Oscar, reporte visual com o helicóptero do Guardião 01. Reportará visual. Torre Azul 4485, você vai poder confirmar a pista molhada? Azul 4485, chove da, no segundo terço da pista apenas. Tá certo, obrigado. 4795, um pequeno desvio à direita pro A290, apenas 5 milhas. Gente, então 4715, reporte retornando ao Projeto Alerta. Assim fará. Controle, o Guardião 01 liberou Pituaçu da agente Pérez. Está visual com a aeronave cruzando a nossa direita, uma hora, a 1.000 pés. Gente, o Guardião 01, chame a torre na sequência 118, decimal 95. 2.1295, grato. Kilo Romeo Oscar, também dá visual, contrato. Gente, o Kilo Romeo Oscar. Guardião, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Estamos próximo a Itapuã, quando autorizado, direto para o pátio do Graé, o 01, a 500 pés. Pátio verificado para o Itapuã, Guardião 01, ajuste altímetro no 013. 1013, reportando no vertical Itapuã. Guardião 01, autorizado para seguir direto com o do pátio do Gré, reporte na curta sinal, ajuste o altímetro na 013. Autorizado para seguir para o Gré, reportará na curta sinal, 01. Voo no 454, autorizado alinhar e manter, cabeceiro na 0. Alinhar e manter na 0, 454. Azul 4485, sol 50, libera primeira direita, sol Salvador, no 21, decimal 1. Primeira direita, 21, 1. Aliás, de pronto, vou no 454. Vou no 454, utilizado decolagem 1-0, vento 1-0, graus 1-0. Vento decolagem 1-0, 454. Direcionamento, reporte de táxi, Vitorinho de Juliette. Torre Salvador, Guardião 01, já na curta final para o pátio do Graça. Guardião 01, pousa critério no pátio, reporte de solo controlado, ajuste altímetro no 013. Reportará solo controlado, Guardião 01. Vitorino e Juliette, confirma a autonomia alternativa. Fernando 23, decimal 8. Tan 4715, chame Recife na frequência 128, decimal 8, alternando 26, decimal 0. 288-260, boa tarde, Jean 4715. Controle, boa tarde, Golo 454, Arbor 1, 1.500 pés. Golo 454, contato radar na decolagem, suba via Arbor 1 para o nível 360. Arbor 1, 360 é o nível do Golo 454. Golo 396, cancelada a restrição ITAP, desço para 2.000 pés, ajuste 1.0 no 3. Está autorizado em LS X-Ray da pista 1.0, reporte estabilizado. Afirmo, desça para 2.000 pés sem restrições em ITAP. Ajuste 1.0 no 1.3. Autorizado em LS X-Ray, reporte estabilizado. Vento 140 graus, 089. Livre está presente. Bom, 454, quando possível, eu gostaria de voar Elefa. Plano 454, inicialmente mantém a via, temos tráfego da companhia, aproximação para Salvador pelo setor sudoeste. Aguarde para voar direto Elefa. Gente, aguarda. Golo 454, autorizado Elefa, da presente. Elefa, obrigado, 454. Batango Vitorino e Juliette, decolou 55, chama o controle de Salvador, 1.9.8. 19.8, Índia Júlia, grato. Controle do Salvador, com aquele cordial boa tarde, o Papa Tango Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, mantenha um no meu pé com corredor Axé, reporte no farol da barra. Reportará, Júlia. Salvador, Rádio 101, Rádio 101, considera o 55, frequência livre. Uno 396, complexo final, chame turre, Uno 18, decimal 95. 18895, bom 396. Salvador, voo 1396, estabilizado em ILS, desova a pista. Voo 1396, autorizado pouso pistuna 0, vento 140 graus, 089. Ele pouso na 10, voo 1396. Bono 255, aciona identificação dessa via Bonfi para o nível 050, ajuste 1013. Chané 6320, aciona identificação, vou na proa de Bomed para interceptar via Bomed 1, desça para o nível de voo 060. O Vitor Índia Juliette, agora através do Parada Bar, tem frequência livre para autocoordenação. Bono 396, sola 02, libera primeira direita, chama o sol solador no 21, decimal 1. Direita 211, bono 396. 1255, informe indicado. Autorizado manter 2709, informe quando necessário a redução. Xané 6320, inicie redução para 2409. 1255, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 3. 4 mil pés, ajuste no 0 no 3. Xané 6320, desça para o nível 050, número 2 na aproximação, complete redução de velocidade para 220 nós. 050, é, gente. Salvador, boa tarde, vou 1867, ponto de espera, 10, pronto. Boa tarde, boa noite, 67, autorizado, a linha de decola, pista 10, vento 140 graus, retirante. A linha de decola da 10, boa noite, 67. Charles de Osco, boa tarde, autorizado, acionar, chame pronto para o táxi. 161-41, acione identificação, mantenha a cruz de Alagoinhas para interceptar a chegada Bonf, dessa via para o nível 060. Indiosco autorizado, alinhar e decolar pistão no 7 e no perfil da árvore sobe e mantém 2000. Uno 867, papapapá, Charlie de Oscar, chamem 198, bom voo. Uno 198, grato, uma boa, Charlie de Oscar, daqui a pouco. Olhe, é o papapapá, Charlie de Oscar, boa tarde. Charlie de Oscar, contato radar na decolagem, suba via Arboruno, inicialmente para 3 mil pés. Inicialmente para 3 mil Arboruno, Charlie de Oscar. Gono 867. Observador Gono 867, está cruzando 4.000. Gono 867, contato radar na decolagem, suba para o nível 360 via Arboruno. Arboruno para 360, Gono 867. Gono Gono 255, está iniciando a redução. Gente, Gono 255 autorizado descida para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3, está autorizado LS e reporte estabilizado. Charlie de Alaska, dá presente voo direto Cairo e suba para 4 mil pés. Direto para Cairo, 4 mil, Charlie de Alaska. Chané 6320, informa o tráfego 2 horas, 24 minutos, rumo oeste 1, Sierra Romeo 22, cruzando 1 mil pés em ascensão para 4 mil pés. Gente, o Chané 6320, desça e mantenha o 050, aguarde para prosseguir na descida. Dono 255, dá presente o Voiduna, desça para 2 mil pés, ajuste 1.013 e repete estabilizado. Gente, vai ser umas 5 milhas de aprovação e após são Voiduna, Gono 255. Gente, repete voando Duna o Gono 255. Depois da Gono 255. Gono 867, voe Elefa da presente. Gente, Elefa, Gono 867. Além de Oscar, confirme se tem algum desvio à frente a... com curva pela direita. Aguarde. Negativo, por enquanto segue a proa, Challenge a Oscar. Gente, informa o tráfego, posição 1 hora, 18 milhas, rumo norte, um Airbus 320, mantendo o 050. O mesmo vai prosseguir na descida, se tiver algum desvio à frente, fala meu controle, Challenge a Oscar. Ok, se houver algum desvio, vai ser à esquerda, quando autorizado, o Challenge a Oscar, se houver, grato. Gente. O Chané 6320, autorizado descida para 3 mil pés, ajuste no 0 no 3, aguarde para reassumir Duna. É para 3 mil pés no 0 no 3, mantendo no 609, então mantenha a proa até ser autorizado Duna, Chané 6320. Boa Duna, voa no 255. Gente, voa no 255, reporte estabilizado. Pode olhar. O Chané 6141, desça conforme a via. reduza a velocidade para 200 nós. Oceano M3220, duas, 3 milhas, oeste Salvador, reassuma na proa de Duna, inicialmente desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 3. Xanem A320, desça para 2 mil pés, ajuste padrão, está autorizado LF X-Ray da pista no zero, reporte estabilizado. Xanem A141, desça e mantém os níveis 050, número 3 na aproximação para Salvador. Xanem A141, prossiga. Passou 3 mil, vai prosseguir para 4 mil ou pode me manter? A critério do comandante, qual é a minha intenção? Ah, então o Charlie Oscar da presente vai cancelar, está totalmente visual com o mar e vai prosseguir visual para Cairo Lourenço. Sim, Charlie Oscar, voo ISR cancelado aos 1:06, 1:06, desça para o Chicarão no 1500 pés, reporte na 20ª milha. Para 1500 pés, reportará na 20ª milha o Charlie Oscar, graças. Controle de batalha, 3366. 3366, contato radar na decolagem, suba via, sai da Momo para o nível 370. Via Momo 370, 3366. Xanem A141, desse mantenha 4 mil pés, ajuste padrão. Xanem A226, sua identificação dessa via Bomed 1 para o nível 050. Avisou, Golo 255. Golo 255, torre 11895. 295, obrigado, bom dia. Informa o tráfego 12 horas, 18 milhas, rumo sudoeste, 12320, cruzando 060 em descida para 4010. Tá ciente, vai manter 3000, tá 3366. Mas é o estado pouso autorizado, pista na zona. Seja de 10 horas, 1:06 milhas, rumo noroeste, 12320, cruzando 3 mil pés em subida. TAM 3366, vetor para prosseguir na subida, evitar o tráfego, curva direita, proa, 0:05. Direita, 0:05, o TAM 3366, pode continuar a subida? Autorizado, ao iniciar a curva para a direita para o 0:05, autorizado, ascensão para o nível 370. Afirmativo então, já iniciou a curva, vai subir para o 370, 3366. Então 3366, seu limite é permanecer nessa proa até cruzar o nível 060. Ao cruzar o nível 060, reassuma a navegação inicialmente na proa de Cogibo. Cogibo na proa, posso cruzar 66, então 3366. Prossiga. Challenge Oscar, em frequência livre para autocoordenação, mantenha a descida para 1.500 pés. Ligue para a coordenação gráfica da Oscar, tá bom? Cabo ainda Gol, após a passagem do mesmo autorizado em área, mantém pista no zero. Colega da Gol, ali mantém pista no zero, azul 4.97. Oceanália 320, autorizado em área, Canã 6320, complete a final de chame torre 118.95. 1867. Chame Recife, 128.8, alterna 126.0. 228.0, 1867. Chanel 141, desça via para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado ILS e reporte estabilizado. Ok, Romeo 141, 2.000 via, reporte a Tan 3366, sub mantém nível de voo 330, dá presente voo a Buco. 330 vai voar a Buco, o 3366. Solicitador, Chanel 63, 1915. Chanel 6315, acione identificação, mantenha a proa de Aman para interceptar via Aman, desça para o nível de voo 060. 060, desce Aman, desce via 6315. Chanel 6315, inicie redução para 2409. 2 está ficando na Zé, 626, voo ITAP da presente, está autorizado manter a presente velocidade. Salvador, boa tarde, 3144. 3144, acione identificação dessa via Bom Médio 1 para o nível de voo 070. 070, informação é forte. Chanel 6320, chame a torre 118.95. Chanel 6320.30, pista na zero. Repouso 1970 graus com 08 nas. Repouso na zero, Chanel 467, decolou o Azul Juno. Chame o controle, boa viagem. Controle, bom dia, Azul 4167. Salvador, boa tarde, Azul 4167. Azul 4167, contato radar na decolagem, suba via Salvo 1 para o nível 320. Salvo 1 para o nível 320, Azul 4167. Tan 3144, inicie redução de velocidade para 2309. Qual é a Chanel 6141, complete a final e chame Torre Salvador 118.95. 6320, solo 23, libere a direita, nas box, e chame 120 decimal 1 no solo. 120, 10. 110. 6141, boa tarde, continue a aproximação. A guarda está livre, uma TR da passarela vai iniciar a rolagem. Está passando externo agora. Dois, autorizado a colar, vento 180 graus, dois trans. Autorizado a colar, autorizado decolar, passando 2262. Chame Recife na frequência no 26.85, secundária 125.45. 4-1, pista 1-0, livre, pouso autorizado. Livre, pouso, número 1, 4-1. 67, voo e Leda, dá presente. Dá presente, Leda, 4-1, 67. Leda, 2-2-6-2, decula os 2-4, chame 1-9, decimal 8, boa viagem. Tá, meu 8, obrigado, amigão. Fechamento 6226, cancelada a restrição em ETAP, desça para 4 mil pés, ajuste 1-0 no 3. 4 mil. Fechamento 6315, complete redução para 2309. 2309, 6315, confirma só da mão, prossegue via? Afirmo. Tá. Controle, passarei do 2262. Operador 2262, contato radar decolagem, suba via Arbor 1 para o nível 180, confirme se tem condições de cumprir a restrição superior da saída. Afirmativo. Sim, sube e mantém a nível 180 via Arbor 1. 180, acompanhando a restrição. O 2262. 6315, desse mantém a nível de voo 050. 050 então, 6315. Scan 3144, desse mantém a nível de voo 060. 4-1, solo 2-6, chamando 2-1, no desmaura. 2-1, 0-1, 6, dá presente voz Duna, desça para 2.000 pés, ajuste 1-0, 1-3, está autorizado, ILS, X-Ray da pista 1-0, reporte estabilizado. Duna, 2.000, reporte estabilizado, 6-2. Scan 3144, é o número 3 na aproximação para Salvador, complete redução de velocidade para 2-1-0, nós. Fechamento 6315, desse mantenha 4 mil pés. 4 mil pés, 3144, vetor para sequenciamento, curva esquerda, proa 005, seu limite é radial 280, Salvador. 005, pela afirmo. Azul 4167, chame Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. 1251238 com Recife agora azul 4167. Bom fim de semana e uma ótima semana para você. Igualmente. Roda 2262 Passaredo, quando possível coordenar direto de destino, a gente agradece. Sim, te aguarde, mantendo a via inicialmente. Vai, mantém a bota. Alexandre 6315, complete redução para 2009. 2009, 6315. Alexandre 6315, informe que irá seguir tráfego da companhia agora, posição 2 horas, 1, 2 milhas, cruzando 2500 pés em descido, é 2318. Ok, tá com o mesmo note 10, vai mantendo a separação 6315, tráfego. 31144, desça para 4 mil pés, ajuste 1093. Passa no 0 no 3, 4 mil, tá? 6315, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 3. Tem condições de completar a redução para 1 no 80 no eixo? Sim, deve estar 3 mil pés, reduz para 1 no 809, 63 no 5. Grata. TAM 3144, curva à direita proa 035, limite é o lock. 44, direita 035, está pelo. Área 2262, programa sua navegação para pousado, voar direto de Vitória da Conquista. Poderia confirmar, senhora, para 2262? Após Arbor, está autorizado direto Vitória da Conquista. Arbor Conquista, muito obrigado. Sané 6315, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado ILS, reporte estabilizado, tráfego anteriormente informado da companhia, 8 milhas à sua frente. 6, 2000 pés, informado estabilizado, ciente do tráfego 63 no 5. Estabilizado, Oxane 6226. Oxane 6226, complete a final, chame torre 118.95. Sim, Lono 964, a sua identificação da presente voo ITAP, desço para o nível de voo 050. TAM 050, Lono 964. TAM 3144, agora 23 milhas do Oeste Salvador, reassuma a navegação na proa de Duna e complete redução para 1809. Confirme, intenção, manter a proa até o localizador? Gente, intercept nessa proa, reporte estabilizado, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3. Gente, na minha 226, quando tiver aproximação, aguarde pista livre, vento 150 graus com 10 metros. R62, 26, pista no zero, livre, que está autorizado. Disposo, R62, 26. 2759, decolou os 33, chame. Ou não, 9.8 para viagem. 9.8, direto no trabalho, azul 2759. Controle de Salvador, muito bom dia. Azul 2759, decolado, passando mil pés. Azul 2759, contato radar decolagem suba via Arboruno para o nível 360. Sobe via Arboruno para o 360. Teria condições de voar direto Arbor ou Eletra? Azul 2759, inicialmente mantém a via, aguarde para voar direto Eletra. Gente, sobe via aguardando Eletra Azul 2759. Fechando é 6315, complete a final de chame torre 118 decimal 95. 1895, 6315, bom. Salvador, boa tarde, Xanero 6315. Claro, 6315, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guarda pista livre, 6315. 2788, decorre imediato 5 autorizado. Afirma. 2788, autorizado, alinhar e manter, pista na zero. Alinhar e manter, 1-0, 2788. Sorry, confirma, a pista tá seca agora, né? Afirma, pista seca. Xanar 63, 2000, solos 35, libera a direita, na Fox, agilizando, e chame o número 0 decimal 1. Fox 1-964. Autorizado manter a presente velocidade, informe quando necessário a redução. Vai manter, passar a frente, 964. 8, vento na 70 graus, 89, autorizado a decolar, pista na zero. Vento, autorizado a decolar, 272. Na LS, 73, zona 44. Além de alça, prossiga. Na 63 e no 5, pista no 0 livre, pouso autorizado. Vento na 7, 0 graus com 10 nós. Livre, pouso, no Xané 63 e no 5. Gente, tá o voo VSR cancelado ao número 37, suba e mantenha 3 mil pés na flor de Itape. Gente, o gol no 964. Vitor Índia Juliette, acione o transponder 0156 na projetada, aguarde contato radar. Índia Juliette, mantém acionado 0160. Já botamos Vitor Índia Juliette. Tá com o controle. Azul 2788, veículo aos 37, termina 19 decimal 8, boa viagem. 198, 2788. 3144, estabilizado o final? Matheus, já nós teremos contato com o controle. Gente, só um minuto para deixar o repouso. Você escuta, informa 1500 pés e abaixo passa.